Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, queridos amigos, estamos chegando mais uma vez com o nosso Mundo Sertanejo. A partir de agora, vocês vão curtir muitas músicas bacanas do sertanejo, que todo mundo gosta de ouvir, de cantar, de dançar. E quem canta bonito abrindo o programa, ele, Eduardo Costa, Anjo Protetor. De lugar, só um dia sem te amar, e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu coração. Não posso dormir, nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tentam me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Meu peito sinto tudo fora de lugar. Foi só um dia sem te amar, e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu coração. Não como, não bebo, não posso dormir, nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Só você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Bem, ouvimos com o Eduardo Costa a música Anjo Protetor, seu novo sucesso, né? Um abraço aos amigos da rádio Beira Rio FM em São Francisco, Minas Gerais. O Zé dos Passos, todos da equipe, a Conceição, que gosta muito da minha música Cabra Danada. Valeu, Conceição. Obrigado, viu? Os amigos da rádio Taperoá FM, na cidade de Taperoá, na Paraíba, também exibindo o nosso programa aí com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Meu amigo Lindomar Rodrigues, Lindomar Rodrigues em Botucatu, é cantor de sucesso na região, faz muitos shows. Valeu, Lindomar Rodrigues, meu amigo, vai cantar daqui a pouquinho pra vocês, tá bom? Lindomar Rodrigues, meu amigo, sempre ouvindo o programa e também divulgando as minhas músicas aí na região de São Paulo, Botucatu. Muito obrigado, viu, meu amigo Lindomar Rodrigues. Também todos os amigos aí de Porto Walter, do Acre, ouvintes da cidade da Ocidental FM. Muito obrigado pelo carinho de vocês. É minha querida Zaira Campelo, em Lavras do Sul, ouvindo o nosso Mundo Sertanejo pela Local FM. A Daiane, um abraço a todos vocês da equipe da Local FM. A Camila Oliveira e todos da equipe, né? A Luciene Freitas, da Boa Nova FM, em Itaporanga, na Paraíba, também, exibindo o nosso programa. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado. Quem vai cantar bonito agora? Paula Fernandes, Mineirinha Ferveu.

meu amigo Ricardo Tomé, em Barra Mansa, aí no Paraná. Muito obrigado. A Mari Soares, em Canápolis, na Bahia. A Zenaide Arruda, em Barra do Bugres, Mato Grosso. Meu amigo Sabino, Márcia Fátima, Samuel, a sua mamãe, Dona Maria. Todos ouvintes aí de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, ouvindo pela 90.9. Um beijo para Vânia Rocha e todos da equipe. Meu amigo Adilson do Vale, em Caçapava, os amigos da Rádio Cultura Sertaneja. Um abraço a todos vocês. Meu amigo Telton Araújo, da Milênio, em Itapura, São Paulo. Todos da equipe, muito obrigado pelo carinho. Quem canta bonito? Rafael Silva, Água de Bar. De trabalho, aguentando a encheção de saco do patrão. Finalmente chegou o fim de semana, sexta-feira tô na cana, eu quero é cursão. Dinheiro no bolso pra gastar com a mulherada, garçom trago uma gelada e anota na minha conta. E hoje eu tô por conta e quero extravasar, pra matar a minha sede, hoje é só água de bar. E hoje eu tô por conta e quero extravasar, pra matar a minha sede, hoje é só água de bar. Água de bar, água de bar, pra matar a minha sede, hoje é só água de bar. Água de bar, água de bar, pra matar a minha sede, hoje é só água de bar. Uma semana de trabalho, aguentando a encheção de saco do patrão. Finalmente chegou o fim de semana, sexta-feira tô na cana, eu quero é cursão. Dinheiro no bolso pra gastar com a mulherada, garçom trago uma gelada e anota na minha conta. E hoje eu tô por conta e quero extravasar, pra matar a minha sede, hoje é só água de bar. E hoje eu tô por conta e quero extravasar, pra matar a minha sede, hoje é só água de bar. Água de bar, água de bar, pra matar a minha sede, hoje é só água de bar. Água de bar, água de bar, pra matar a minha sede, hoje é só água de bar. Agora é com vocês! Tá bonito demais esse negócio aqui. Água de bar, água de bar, pra matar a minha sede, hoje é só água de bar. Muito bem, ouvimos com Rafael Silva seu novo sucesso, Água de Bar. Minha querida Cléo em Turumirim, Minas Gerais. A Ângela Santos em Berilo, também no Estadão de Minas Gerais. Um beijo para minha querida Ângela Maria, em Itabuna, na Bahia, sempre interagindo comigo, deixando mensagens positivas, palavras bonitas. Obrigado, viu, Ângela Maria. Meu amigo Paulo Dias em Paramirim, os amigos da rádio Estação Sate. Diz que o programa é sucesso de audiência em toda a região. Um abraço, muito obrigado a vocês. Meu amigo Taliba Gonçalves, da Rádio Atividade FM, em Juína, Mato Grosso. Todos os amigos aí da Rádio Bela Vista, FM, em Guarapuava, no Paraná. Meu amigo, o Alaor Santos, né? O Alaor Santos, diretor responsável pela rádio. E o programador Vanderlei Cruz, os amigos da Rádio Bela Vista FM, de Guarapuava. A todos os ouvintes, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Humberto e Ronaldo cantam Eu Vou Contar Pra Vocês, com a participação especial de Jorge Mateus e Gustavo Lima. Eu

pressão, vai dançando a rocha que nem o pancadão. Eu já falei pra elas, tem que ser assanhada. Empina, vai se movimento, não importa como ela. Empina, vai se movimento, empina, vai se movimento. Vira mais uma tequila, quero ver se tu aguenta. Empina, vai se movimento, empina, vai se movimento. Vira mais uma tequila, quero ver se tu aguenta. E chega pra cá nosso amigo Lucas Luco. Vene! Louca, louquinha, tá empinadinha, uma agachadinha, você tá soltinha. Tá louca, hein? Louca, louquinha, tá empinadinha, uma agachadinha, você tá soltinha. Que isso, novinha? É Lucas e Diogo e Lucas Luco, deixando a mulherada louca. Aí não tem quem aguenta, não. Eu já falei pra elas, tem que botar pressão. Vai dançando a rocha que nem o pancadão. E eu já falei pra elas, tem que ser assanhado. Empina, vai se movimenta, não importa com nada. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Vira mais uma tequila, quero ver se tu aguenta. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Vira mais uma tequila, quero ver se tu aguenta, hein. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Vira mais uma tequila, quero ver se tu aguenta. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Vira mais uma tequila, quero ver se tu aguenta. Empinadinha, uma agachadinha, você tá soltinha. Tu tá louca, hein? Louca, louquinha. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço aí aos amigos do fã-clube do programa O Amor Está No Ar, em Santarém, no Pará. Os amigos da Rádio Ponta Negra FM seguindo o nosso programa aí com muito sucesso. Meu amigo Altamir, em Marcelândia. Meu amigo Heitor Anthony, em Coniza, Mato Grosso. Um abraço, Heitor Anthony, radialista aí na cidade. E ouve nosso programa todos os dias. Valeu, Heitor Anthony, em Coniza, Mato Grosso. Também meu amigo Zé Luiz aí de Pouso Alegre, sul de Minas. Valeu, Zé Luiz! Um abraço a todos vocês, viu? Samuel, a sua mamãe, Dona Maria, todo mundo! A Rosilane Rodrigues, em Berilo, Minas Gerais, eu ouvindo o nosso programa. O Ebert Souza, em Viana, Espírito Santo, diz que não perde o programa pela Rádio Sim AM, de Guarapari. Meu amigo Luiz Fernando, aí da Rádio Iruna FM, na cidade de Irunhã, no Paraguai, exibindo o Mundo Sertanejo. Quem canta bonito agora? Meu amigo Lindomar Rodrigues, de Botucatu, São Paulo, cantor de sucesso em toda a região, canta Dominado de Paixão.